Eu vi. Seu alazar, um negro corcel de crinas ao vento, perdida por ele, o meu coração dizia-lhe em sonho todo momento: cavaleiro. Vou-te pedir, por favor, faz deste sonho verdade. Mesmo que seja sonhar, não me negues teu amor, senão morro de saudade. Sonhos criar como a de um guerreiro do tempo passado é hoje para mim a coisa mais rara das coisas mais raras que tenho sonhado. Cavaleiro do luar, vou-te pedir, por favor, faz deste sonho verdade. Mesmo que seja sonhar, não me negues teu amor, senão morro de saudade. Cavaleiro do luar, vou-te pedir, por favor, faz deste sonho verdade. Mesmo que seja sonhar, não me negues teu amor, senão morro de saudade.